Quatro Recife, em 125 decimal 45, contando 26 decimal 85. Passada tarde, Leste, Hotel Romeu, passada meia, uma milha, longa de Salvador, Felipe Anel Cerrado, câmera Caju, frequência 120, decimal 3. Ouro 233, into standard 128 with my A, 2 copy 126 with my unit. Salvador, bom dia, Bruno 233, passa 1500 na rua. 1233, contato Armando Colasso, bom dia, seu Barco Ano, para mim, de voo 360. Bom dia, Armando, né, já vamos, 233. Azul 4234, táxi autorizado até o ponto de espera, pistão 0VA. Táxi em linha no ponto de espera, informações novamente, com ajuste altímetro no 02. Tentando agora o controle de Salvador, 120 da Escola 8. 208-4234, bom. Vamos ver o que é a lógica. Bom dia. O clima está na mata, até agora dá 7. Segue no fluido forte até após 20 milhas após a zona. Descendo para 4.10, vai ser 4.9.1. Gol 1-2-3-3, sendo 4.5, 1-2-2, decimal 8, alterna 1-2-1, decimal 0. Autorizado para o local, Salvador, Salvador. Recorda a pista 17, curva esquerda, no corredor forte. Aí, de milhas após a zona. Segue a 1.000 pés. Aciona o transponder 0154, presente do controle, Salvador, operando 120, decimal 8. Passando a sua linha, chegando a pé, para a linha de voo 050. Tiago, eu acho que o procedimento foi correto, na baixa, quase pronto para o final da cidade. Tiago, eu acho que entendi que acionou, vai tomar pronto para. Autorizado até o ponto de espera, piscina 0, via parte do local de trem-via. É ponto de controle, ponto de espera, agente de altímetro, 0-0. Yeah, 4, o Jet Famil, Fox 08, sendo que é 3, 5, 2, 3, 1, 2, 5, decimal 4, 5, saudade 1, 2, 6, decimal 8, 5. Desça para 2006, lá de chama 012, autorizado e ele é certinho, pode estabilizar. Era 2003, é falado aos 3 horas, agora o controle de Salvador, 120.8. 208, grato, mais um bom trabalho. Salvador, passarelo 2223. Decola da 0, sai da ar, Bruno. Aí, 2223, contato com o radar, via, sai da arbo 1, não faz nenhum objetivo 180. Sobe via arbo 1 no 180, não cobre o gradiente máximo, ok? Não compra o gradiente máximo da saída. 2.000 pés, foi direto, eletro, sem retirar. Após 2.000 pés, eletro, sem restrição e subindo para 980, 2.2, 2.3. Data vou na Ipiona para o meio de voo 0, 1, 0. Pista 53, deixa para 4, 6, 6, com a gestão 0, 1, 2. Oceano Sul e Macro Sul, Oceano 8, decimal 9. 9238, bom dia, desse dia, chegada do Montion, número 463, ajuste na 012. Aí 78, viu, né? Fica para 2006, autorizado e direto assim, após estabilizar. que é a Gupio está autorizado o cruzamento do campo, pista no zero no ponto médio, reporte do setor norte, Laura Estrela. Observando o cruzamento do ponto médio, reporte do setor norte, Laura Estrela. Contra Salvador, passou 03, quando bloqueou Salvador. Uma centena. Entre passou 03, foi o temporal. E a temporal passou 03. Salvador também foi, porque eu não sei o que eu vou te falar de 978, desceu para 2006. Mais isso, nós já temos autorizado ele a ser feito, eu posso estabilizar. Oi, Salvador, 1092. 1092, é o time do 1092, o nome está com o Elisão do Rio do Campo, ponto médio da pista, e como também em Dash, à esquerda da aproximação 10, aproximadamente aqui, próxima pista serial, 75. Reporte visual com o Dash, 1092, aguardando a autorização. Caramba, três, um, dois, um, dia, dois, três, dois, chegada, bom, mais um, no quadro zero, cinco, dez. Vamos no campo, porém, nós fazemos o comentário, dois, zero, nove, seis. Gente, fica à esquerda, próximo, se conhece, é o Salvador North Shopping. O traço habitado, aguardei, ao direito, no impulso. Guardei autorização de pouso, dois, zero, nove, seis. Não, meu Thiago Piosca, mantendo a minha escuta, reporte na 10K e por aqui, ó. Thiago Piosca, reporte na arma 10K e por aqui, ó. Passando agora o guindaste à esquerda, o 1092. Gente, tratando de estar autorizado o pulso, pista no 0000 graus, 059, o 1092. 1092, reporte, pista no 0. Yeah, Jorge, sob controle, trabalhando no 20, vista 11. Trabalhar com 220801, Serra Gorgiano. Bom dia, Serra Gorgiano. Fala, meu Serra Gorgiano, acho que é bom dia, mas tem o número 6, não sei o que for. 28, sala 05, Rio Direito, Rio de Salu, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Visual. afastado de 3 milhas da posição coral, o serviço está terminado, tem o ponto Liliel, procurando o esquema 2-0 do Paulo. Bom, Jerem 13-12, informa até aí da CIP, na Taxi Alfa, mesmo agora se encontra na Travessa, que foi Fox Trot em direção à Taxi Gulf. Chama 3-1-2, estamos em um 2-1, deixa eu falar isso.